Teste. Tá gravando, tá uma beleza. Amor! Mesma coisa de manhã lá, declara aberto, conta como é que surgiu a assembleia. Garante. Tá gravando? Agora, às 4 horas, então, vai para a volta da Assembleia Popular, fazer o resumo das Assembleias, como se fosse a Assembleia. Igual eu falei de manhã, já a Assembleia foi vista com a manifestação do Corrido de Cachorro, nessa época da última manifestação que ocorreu no sábado, já há algum tempo, continuando por causa dessa criação da Assembleia Popular. Então, essa aqui é a segunda Assembleia. A primeira Assembleia ocorreu dia 29 de julho, na Praça José Bonifácio, onde se tirou o encaminhamento da ação permanente. Essa vai ser a segunda Assembleia no nosso sistemático de transporte público e mobilidade urbana. Fala um pouquinho, quem é? Bom, são 15 governadores de azeite, né, que eu já falei isso de manhã. A gente vai ver uma sessão. Mobilizar a juventude, os outros professores que foram dentro dessa sociedade, que é o filho, todo mundo, principalmente a juventude, para estar colocando aqui, ajudando a galera a construir a assembleia, discutir essas demandas entre os cidadãos, e era mais ou menos isso, assim. Agora, quem quiser se apresentar, acho que vai rodar de apresentação de novo. Então tá, né? Eu sou o Bruxo, também conhecido como Vertov, faço parte do coletivo libertário Círculo Negro de Santa Cruz do Sul e também integro diversos coletivos aí de mídia livre independente. Estou aqui ajudando a construir a luta aí dessa Assembleia Popular para a gente falar sobre mobilidade urbana e transporte público. E convido aí a comunidade a colar com a gente, fazer a sua vez e a voz aqui no microfone e falar sobre essas questões importantíssimas. Eu sou o Diogo Lindemeyer, Baduão Silvestres, sou estudante, participo pela primeira vez, tentando me engajar um pouco nesse movimento de luta pelo direito à cidade. E espero que nós possamos dar continuidade a esse projeto e que nossas reivindicações sejam atendidas de alguma forma. Boa tarde a todos, né? Eu sou o Carlos Alberto, mais conhecido como Beto, sou professor, sou químico, bioquímico, fiz tecnólogo, trabalho mais na área de ciências exatas, mas sempre fui um sujeito envolvido com movimentos sociais. Já fui coordenador da Pessoa de Juventude, como eu pelo menos, aqui no município, na década de 80, acho que foi 82, se não me engano, já falo isso. Muito tempo, 30 e poucos aninhos, e quando o Thiago me convidou para participar desse grupo e até desse encontro aqui, eu fiquei muito feliz, Thiago. Até porque eu acho que vocês, jovens, têm uma parcela de contribuição para ser, digamos assim, dada nesse momento histórico em que vivemos, extremamente grande. Né? Todo jovem tem essa rebeldia inata, inerente, necessária para a transformação desse mundo no qual a gente vive, que a gente sabe que é um mundo tosco, capitalista, é um mundo individualista, e essa rebeldia inata nossa, eu me considero jovem também, ela nos faz tentarmos transformar de alguma forma esse mundo. E essa tentativa de transformação passa por essas assembleias, passa por esses eventos que vocês corajosamente estão tomando a frente e trazendo para os bairros. E isso é extremamente gratificante, né? E eu torço para que esse movimento crie corpo, ganhe mais gente para representá-lo e para que vocês atinjam plenamente os objetivos, nós, né, enquanto cidadãos que lutam por uma sociedade mais igualitária, mais equânime, mais igual e mais justa socialmente. Também na luta que os companheiros já na segunda assembleia, mas a primeira, ajudou o pessoal a montar um mundo, uma sociedade mais igualitária e popular para nós. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Lu Canto, trabalho com a juventude em Cachoeira, participo do Levante Popular da Juventude há alguns anos. Me identifico muito com os movimentos sociais, porque a gente participando da luta dos companheiros, ela se faz a nossa luta também. Me considero uma pessoa muito crítica e, para eu me apropriar das minhas críticas, eu procuro ocupar esses espaços de discussão coletiva para ajudar a construir, além de criticar, mas construir e achar uma alternativa da gente escapar um pouco desse mundo que a sociedade nos impõe. Então, eu acredito muito nesse espaço da Assembleia, já é a segunda que eu participo, e estou muito contente de construir coletivamente esse espaço e que a gente possa agregar o maior número de pessoas possíveis para não ficar na frente da televisão ligando para a rádio para criticar o que acontece. E sim se apropriar dos espaços e saber que se o mundo está assim, se a nossa cidade, a nossa sociedade está assim, nós temos uma parcela de culpa e que a gente possa mudar toda essa opressão e a sociedade que a gente vive hoje. Meu nome é Ezequiel, como é na segunda Assembleia, né? Fazendo o possível para mobilizar a população aí nesse local aleatoriamente escolhido, né, enfrentando o frio de meio perto, chamando o pessoal aí que compareça à Assembleia, me compareça aí, nós estamos dispostos a ouvir todo mundo aí, querendo que todos compareçam, né, o número de pessoas, para que se coloquem em pauta todos os problemas que envolvem a nossa sociedade atual ainda, a cidade. E, bem, compareça. Boa tarde, sou Jorge. Sou marxista conhecido por todo mundo e um extremo crítico, principalmente de uma coisa, da verdade absoluta. Eu sempre tento demonstrar para as pessoas que não pelo fato que elas pensam que isso é certo e seja certo, porque pode simplesmente não estar certo para quem está escutando. A gente sempre precisa analisar cada momento que a gente faz em sentido de não fugir do objetivo. Só diz o teu nome, então. Boa tarde, meu nome é Júlia, eu participo do Levante. Eu acho que é muito importante essa ideia popular, porque é um momento de mostrar as inquietudes, o que não está curtindo. E tem que me falar, não mais porque é no bairro que a gente mora, não é centralizado. Assim. E está na hora de se mexer para fazer um futuro diferente, porque não dá para ficar acomodado. A juventude tem que se mexer e lutar. Bom, meu nome é Tayane. Já a segunda assembleia que eu participo, né? Dessa aqui eu não fui convidada, mas eu vim de enxerida mesmo. Porque mesmo que eu não fale, eu acho importante participar e mostrar que a gente está aqui para... A gente está aqui apoiando, né? Quanto mais pessoas, mesmo que nem todas falem, eu acho importante. Meu nome é Rafaela Dias. Eu estou fazendo parte desse movimento porque eu acho de extrema importância, não só para mim, ou como as pessoas que estão aqui, mas de toda a comunidade, discutir a mobilidade urbana e o transporte público em si. Muito bem, todo mundo falou. O microfone está aqui, está aberto para qualquer pessoa que quiser chegar aqui, se apresentar, falar o seu nome e poder colar aqui nesse debate. Antes da gente abrir as inscrições de fala, a gente vai precisar fazer uma coisa um pouco diferente da nossa primeira assembleia, que a gente garantir a inscrição de falas, né? Na última a gente fez uma fala livre, então de repente dessa a gente fazer por inscrição. O método de inscrição é aquele clássico, como a maioria das pessoas já conhece, que é levantando a mão, né? Então, a pessoa levanta a mão, o mediador vai dar uma olhadinha e aí, quando for a vez, ele vai apontar com a mão. Acho que o Kim vai fazer essa mão aí pra gente. Então, vai funcionar por inscrição. Outro informe aqui, de repente, a gente vai precisar de dois secretariados. Um primeiro secretariado para poder fazer a anotação pontual das diretrizes que as pessoas vão utilizar a fala e tirar essa reivindicação, né? E talvez um segundo secretariado, se for pertinente, não sei como é que a gente podia fazer, para anotar os encaminhamentos. A gente tentar dividir, porque às vezes fica tudo com uma pessoa só, acaba sobrecarregando. E tudo que a gente não quer aqui é que as pessoas fiquem sobrecarregadas, né? Então, o segundo secretariado, só para anotar os informes, a gente precisa aqui, antes de abrir a palavra, a gente falar um pouco sobre os nossos grupos, os nossos comitês de ação, né? Então, a gente tem aqui integrantes de vários comitês. Pedir para o pessoal do comitê de infraestrutura levantar a mão aí para o presidente. Também o comitê de alimentação, também presente. A gente tem o comitê de comunicação. Comitê de comunicação, e são esses três comitês que a gente tem por enquanto, né? Então vocês já viram aqui as pessoas que levantaram a mão dos comitês. Na próxima assembleia, que vai ser no dia 3 de agosto, lá na Praça José Bonifácio, nas Águas Dançantes, com a temática mídia livre e independente. Como vocês puderam perceber, a gente montou aqui, com a participação de quase todas as pessoas, essa pequena estrutura aqui, né? Mas é uma pequena estrutura que demanda uma organização. Então, a gente teve que pedir a caixa de som emprestado, projetor emprestado, computador emprestado. A gente também precisou organizar a questão da comida, da alimentação, fazer o recolho desses alimentos um dia antes, né? Se não for um pouco frustrante. Então, quem tiver interesse em poder participar desses comitês, que procure individualmente os responsáveis dos comitês, os responsáveis não, eu não lembro desses comitês, né, para poder colar junto. Porque a gente vai ter a necessidade, na próxima assembleia, que vai ser numa praça no centro da cidade, de prover a alimentação dessas pessoas, né, independente de quem são essas pessoas e de que forma elas vão colar com a gente. Então, hoje sobrou alimento aí, né? E a gente também, depois no final, podia pensar como a gente vai lidar com isso. Se congela, o que a gente faz, né? Enfim, ou se distribui. Isso a gente precisa discutir. Então, quem tiver interesse em colar nesses comitês. Oi? Sim, mas aí eu vou fazer os informes daqui a pouco. Então, a gente já tem os secretariados aí, né? Acho que sim. Então a gente já pode partir para os informes. Eu não sei se quem tem informe aqui para fazer. Eu tenho dois informes, mas eu posso esperar que quem tiver outros informes para fazer. Informe só para a gente deixar claro coisas que estão rolando na cidade, de outros coletivos, de outras organizações. De repente, fazer um informe como é que foi o acampamento, alguma coisa assim, para que as pessoas que estão aqui possam se solidarizar com outras lutas que estão acontecendo na cidade e poder colar e contribuir também. Eu vou fazer um breve relato sobre um acampamento que participamos no final de semana passado. Foi o acampamento estadual do Levante Popular da Juventude, onde tiveram reunidos cerca de 600 jovens. Nós saímos num grupo de quase 40 de Cachoeira, participando das atividades do acampamento, onde nós tivemos as nossas assembleias também, lá do Levante, que foram três eixos principais assim, de discussões, que era a democratização das mídias, a reforma política e a questão da tarifa zero. Não era esse nome, que nome era? Passe Livre. Nós, como movimentos sociais, o Levante reúne alguns movimentos da cidade, do campo, pessoal do MST, da Via Campesina, indígenas, quilombolas. Nós tivemos um grupo de mulheres, nós tivemos várias oficinas durante o sábado, onde envolviam várias discussões, questão do feminismo, a questão de oficinas práticas, de batucada, de malabares, tudo isso que serve como simbologia para a gente agregar os jovens para participar das nossas discussões, que é um projeto popular para o Brasil. E nesse momento em Santa Maria está ocorrendo um encontro de mulheres do Levante Popular da Juventude, onde a gente discute toda a questão da mulher na sociedade e, né, desse machismo que a gente vive diariamente. Então as meninas estão reunidas em Santa Maria também com essa pauta da luta das mulheres do Levante Popular da Juventude. Mas o Santa Cruz. Então, eu vou fazer um fórum da rádio, depois o Bandes fala do Santa Cruz, tá certo? Fazer um informe aqui, então, pedir para constar em ato, que o coletivo Rádio Garota na parte da FUBRA, que nós estamos aqui de frente, e nós acabamos um pedido de colar essa luta lá com eles. Não devem ser oficinas ou as salas de debate? Não. Não vamos. Ah, tem mais um informe. Vou fazer mais um informe. Nós estamos articulando para a Cachoeira do Sul. Agora, para o dia 22 de agosto, a primeira Feira das Oportunidades, que é uma reunião das instituições de ensino de Cachoeira, de ensino técnico, de ensino superior, para a gente apresentar para os jovens de Cachoeira as oportunidades que nós temos de acesso à educação aqui na cidade, de acesso a algumas políticas públicas, como o Pronatec. Muitas pessoas não sabem como acessar, não sabem que é preciso fazer um cadastro, enfim, né? A gente está reunindo todas essas instituições de ensino em Cachoeira para apresentar as possibilidades que a gente tem na nossa cidade de ingressar na sua formação, né, na sua educação. Então, a gente vai dia 22, na Feira Livre, a gente está organizando essa Feira das Oportunidades, que a gente está chamando assim, e também apresentar um programa de oportunidade do jovem ter acesso ao primeiro emprego, né? Que essa é uma garantia de uma política pública que a gente quer que Cachoeira também tenha. Né? Para os jovens é muito importante, para que a gente não perca os jovens para outras cidades, que eles permaneçam por aqui, que a gente possa construir esses espaços coletivos e que a galera não precisa mais achar bonito fazer uma luta em Porto Alegre ou em São Paulo, que a gente possa fazer as nossas aqui também. Bom, eu acho que é isso, né? Como a gente tem pouca gente aqui, eu acho que não vai precisar a gente fazer os sinais de mão, assim, né? Eu acho que só para pedir a palavra e apontar que o próximo a falar já está valendo, né? Mas só para relembrar, a gente tem um sinal de já entendi. E outro sinal também que é bem importante é: volte ao ponto exato do debate. Que é, você está fugindo do foco. Eu também. Não, eu também. Eu sou com o sinal, estou falando. Nada pode. E a gente tem os sinais daí de. Eu concordo. Que é palma, como se fosse bater palmas. A gente tem o sinal de não sei, estou em dúvida. E o sinal de não concordo. Depois a gente tem o sinal de me oponho. E por último, o mais severo de todos é o eu bloqueio. Mas o bloqueio a pessoa vai ter que se justificar daí porque que ela está pedindo bloqueio dessa sessão porque ela não continua. Claro que a gente tem pouca gente aqui e tal, a gente pode ensaiar o uso dessas coisas, não é tão assim, que didático, mas é a medida do possível que a gente puder ir usando isso, já vou fazer aqui para amanhã. A gente vai fazendo. Então eu vou passar para o Kim aqui, ele vai fazer, podia fazer a leitura já do texto que a gente tirou e depois ir abrir a palavra. Está aqui o texto. Enquanto abre o texto, fazer uma fala, um relato do espaço que a gente está ocupando agora. Esse é um espaço público, é um espaço que tem que ser humanizado, é um espaço que a gente encontrou ele em condições precárias, em condições de sujeira, lixo, abandono. É bem a forma com que as pessoas não se apropriam desse espaço, porque tu vê que é só para acumular lixo, né? Então a gente veio para esse espaço, ocupou esse espaço, fizemos a limpeza dele coletivamente, que hoje de manhã bem cedo serviu até para aquecer os corpos e os corações, e que a gente consiga ocupar e humanizar mais espaços públicos e que a gente possa deixar um pouquinho da nossa passagem por aqui, né? Não deixando mais lixo, mas sim recolhendo o que as pessoas deixaram e depredaram todo esse espaço, que a gente possa cuidar, que esse é um espaço de todos. Olha, vamos fazer a leitura com a leitura do texto. Aqui pertence a cidade. Entendemos a cidade como um organismo vivo, encontrando constante mudança e evolução. A cidade não é apenas um aglomerado estático, e muitas transformações econômicas, sociais e culturais. Pertencer à cidade envolve a apropriação dos significados de viver coletivamente. A cidade também é um ecossistema que deve ser tratada com cuidado a fim de garantir a qualidade de vida e saúde da população. Em termos da urbanidade, o modelo de mobilidade urbana vive um esgotamento com a mais indiscriminada de acabados, uma prática que expõe a visão individualista do mundo, de consumo como método de vida e que propõe as estratégias de dominação do grande capital. Dessa forma, nos reunimos hoje para propor uma visão de cidade organizada que prioriza o direito e o acesso à cidade em todas as suas formas de mobilidade. Garantir o acesso à cidade é comprometer que o transporte ao meio público, serviços básicos, assim como saúde, educação e segurança. Tal como nossos serviços, fruto dos nossos impostos, o transporte deve ser universal, gratuito e de qualidade. Para a efetividade dessas demandas, exigimos a revisão do regime de concessão, transparência na prestação de contas, fiscalização dos serviços e maior controle social. A cidade que queremos é um espaço humanizado, que impõe acesso a deficientes em todos os órgãos públicos, às estruturas urbanas, tais as ruas, calçadas e estabelecimentos comerciais, de forma autônoma. O modelo de cidade, mobilidade urbana, é aquele que proporciona o mesmo direito de ir e vir, sem a necessidade de pagar uma promoção para trabalhar, ir à escola, procurar atendimento médico ou simplesmente buscar opções culturais e de lazer. Defendemos a imediata implantação de um sistema cicloviário, contemplando o plano de notável mobilidade urbana e projetos que garantam a autonomia de toda a população, independente da avaliação dos modelos de transporte, dos modelos de transporte, abaixo sai das reivindicações dessa Assembleia Popular, que agora vai ser aberto, todo mundo que tiver uma reivindicação na comunidade em si, todo o pessoal que comprimia no bagulho de transporte, esse bagulho capitalista que entrou, o pessoal que escura, o pessoal do alto pobre da favela, mais presente aqui para processo de divulgação e a gente conseguir manter uma lista bem no projeto possível com a reivindicação de todos. Eu acho que é isso. Eu queria falar, Pedro. Fala, Roberto. Jorge e o Beto. Tchau. Eu sou apolítico e eu peço um pouco as palavras. Eu não sou mais com as mãos. Mas, assim... Primeiramente, eu acho que a gente tem que ver qual é a necessidade da gente. E o que a gente está tentando fazer aqui agora. Tentou fazer faz 2 semanas e está tentando fazer faz um tempo. Ficou melhor faz pouco, mas é o que eu vejo, né? Então, com isso a gente traça objetivos. Perfeito. Estamos traçando objetivos. Só que o importante de tudo isso aí é a luta. E eu, reivindicando o que eu te falei, aquela ocupação, Thiago, foi o quê? A gente precisa chamar pessoas. Eu, particularmente, estou participando aqui sem nenhuma necessidade de participar. Porque não sou cachoeirense, estou morando em Cachoeira, não estou sendo muito afetado, primeiro da bola, nenhuma, né? E já estou indo embora. Mas eu sou 100% partidário, o povo precisa lutar, precisa reivindicar, precisa colocar suas leis em pé. E para isso que a gente tem que chamar ele. Sem o povo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa evitar. Então, eu não sei quem está fazendo isso. Colocar isso como um dos itens da nossa pauta. Que, tipo, é, a união das lutas. Você já viu 12 gatos gritando lá na praça, mas tem que gritar. Tem que gritar. A voz era ouvida. Eu já não posso mais ter tempo, né? Colocaram um ultimátum até 3 de estar lá na República Dominicana. Eu tinha esquecido meu aniversário de casamento, sabe? Me falaram que eu não quero mais ir embora. Bom, já que o Jorge falou, eu acho também que a gente tem que objetivar algumas coisas relativas. Eu também sou relacionamento a Jorge, né? Eu fico pouco tempo no município. 8 anos aqui, 4 lá, 2 ali, 2 acolá, não sou muito de fixar muitas raízes. Mas, independente do local onde eu me encontre, eu sempre procuro me engajar nas lutas sociais que eu percebo, que eu consigo no local onde eu estou, no meu entorno. No meu entorno, eu sou de Porto Alegre, me criei em Cachoeira, sou cachoeira de coração, na verdade. E eu acho que esse momento de vocês é extremamente importante, eu coloquei isso antes. E uma das coisas que eu acho que vocês têm que, nós devemos, né, vou tirar as receias, né? Nossa, é uma luta coletiva, é uma luta de todos os humanos, é uma luta pela emancipação da figura humana. Né? A luta, não vou rotular de socialista ou comunista, é uma luta pela emancipação do humano, uma luta contra o capital que nos escolhia, que nos vendia dos direitos, é uma luta de todo humano, visando, primeiramente, emancipar a nossa condição de humanos plenos. Né? E nesse sentido, esse coletivo, voltando ao tema agora da mobilidade urbana, tem que exigir, primeiramente, eu acho que do poder público. Né? Já que é o poder público que concede qualquer concessão, vou pegar o exemplo da empresa aqui no São Gasmas, é uma concessão pública, né? Como todas as outras, uma concessão de um canal de rádio, de um canal de TV que existe aqui no município, são concessões públicas. E essas concessões têm que ser, digamos assim, reguladas pelo poder público e, é claro, pelo poder popular. E nós temos esse papel. A população tem que se empoderar desses movimentos, dessas concessões e exigir que o poder público, já que, infelizmente, vivemos hoje, eu sou contra isso, eu defendo a democracia participativa efetiva, mas o sistema no qual nós vemos hoje é de democracia representativa. Então a gente leva um representante para nos representar, e quase sempre esse representante não nos representa. Esse que é o problema. muito mais do que eu vi. Você elege naquela expectativa, olha, vou votar no Thiagão. Não sei o Thiagão é político, mas assim, chega lá e não faz nada do que ele disse na campanha. Né? Então a gente tem que migrar em curto e médio prazo para um sistema que realmente seja participativo, no qual aquela voz, essa voz nossa aqui das ruas, do povo, seja realmente ouvida, seja realmente compreendida e seja implementada por quem está lá defendendo os direitos do povo. Seja por nós, na verdade. Se a gente não tomar o poder de informação, se não nos empoderar nesses momentos, não há nenhuma possibilidade para a gente mudar. Eu digo para vocês, a democracia representativa, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, é um sistema falido. Falido há muito tempo. A única alternativa viável e possível é a democracia participativa. E aí os governos ditos democráticos populares têm que levantar primeiramente um apoio e depois migrar para uma forma superior de democracia participativa, não só via orçamento participativo. Até porque o orçamento participativo representa 10% do orçamento do município, muito pouco. Beleza? Eu acho que encaminhamento da fala. Tem algum encaminhamento, Pedro? Eu tenho mais, você tem. Eu tenho. Vou citar uns três. É isso que eu queria falar, né? Deixa o Jorge falar. Minhas desculpas, mas toda ideia de representação é sempre negativa. Exato. A gente não pode apresentar uma ideia sem ter uma garantia de represália contra. O que que acontece? Chega a hora de pagar o IPTU, chega a hora de pagar o IPVA, nada acontece, mas todo mundo vai lá e paga. A gente precisa fazer que o contribuinte pare de pagar. Precisamos parar de pagar os impostos para que o governo entenda que a gente está realmente contra o que está acontecendo. Eu vou tentar botar um encaminhamento, pautar um encaminhamento aí, que é ciclovia do trabalhador já. Não é uma ciclovia que liga lugar nenhuma coisa alguma, é uma ciclovia dos nossos trabalhadores que acordam cedo, que fazem aí a construção civil, que fazem o seu trabalho de autônomo, dependem desse modal de transporte que é a bicicleta, para poder se locomover do ponto A para o ponto B. E a nossa cidade, a gente sabe que tem uma geografia bem curiosa, mas essa é uma desculpa que os políticos costumam utilizar e dizer que a geografia, a topologia da cidade, ela não contempla o ciclista. Isso é uma falácia, porque essas pessoas simplesmente não pedalam. Essas pessoas, elas vivem dentro dos seus carros e elas raramente pegaram a bicicleta para ir um dia do seu trabalho de bicicleta. E o trabalhador que acorda cedo de manhã e pega a bike todo dia para fazer esse trajeto, ele sabe que é possível, porque talvez seja a única alternativa que ele tem, a alternativa econômica que ele tem para poder levar mais alimento para dentro da sua casa, é a bicicleta. Então, eu gostaria de botar esse encaminhamento ali, que é a ciclovia do trabalhador já. Por mais que a gente tenha necessidade de um plano cicloviário, de tudo isso, um plano diretor, mas a imediata ciclovia, porque não vai adiantar de nada a gente ficar aqui discutindo políticas públicas, discutindo planos e projetos, se a gente não tiver a garantia de vida e de qualidade de vida para essas pessoas que dependem diretamente do seu transporte para o trabalho. É isso. Aproveitando o que o Thiago falou, até o Jorge falou também, é interessante, eu defendo assim, eu acho que não é viável nesse momento histórico nós exigimos aqui, pelo menos, um passe totalmente livre para toda a população. E até porque a concessão pública no município é uma concessão feita por uma empresa privada. né? Então, nesse momento, enquanto a gente não conseguir migrar, talvez, com um sistema de transporte público aí que seja estatal, empresa privada, mas você exigir deles sair fazendo é inviável, eles têm que pagar os benditos cobradores e motoristas e mais a manutenção do sistema. Até se fosse, digamos, pública totalmente a empresa, totalmente estatizada, né? Talvez se cortassem impostos de outras áreas, se passassem para transportes, poderia ser possível. Porque não tem como você trabalhar em termos de economia, ah, vou tirar, vou desistir um santo e investir outro. Mas pelo menos que tu reduz, em vez de nem passo para o estudante estaria com zero. Né? Já as demais pessoas, se a gente puder congelar essa tarifa, exigir que se congele, seria também muito interessante. Porque o prefeito não conceda nenhum aumento. Né? O benefício, já que se cortou impostos, o governo federal reduziu impostos, o governo municipal também, se não gosta, reduziu, que sim, você não tem congelado isso. Porque essa guerrinha que está acontecendo, o sindicato, né, tentando dizer, olha, nós não vamos conceder aumento para os funcionários, né, em função de que o governo não consegue o aumento de tarifa para a empresa. Né? É uma guerra sacana. Sem vergonha, na verdade. Esse é o outro político. É o outro político. Então a gente tem que congelar, pelo menos. Se congere por tempo indeterminado, indefinido, né, até se verificar via Câmara, porque o banco tem que seguir a lei, infelizmente, né, o ritual legal, até se conseguir via Câmara, vamos tentar fazer uma nova concessão, se trocar essa maldita empresa, mandar isso para prego em outro lugar e mandar isso embora, no mínimo três empresas, três. Porque daí você vai ter a concorrência, daí você vai poder ter famílias que vão dizer, olha, depois do que eu faço com o time da senhora, é isso, um bom X, eu dizia, a empresa não vai fazer isso. Mas o que é real, o custo total, e você vai fazer 2%. De repente é menos de real, exatamente. O bagulho, antes aí, depois do VAR. Eu acho que um encaminhamento que nós poderíamos fazer de imediato seria a publicação dos periódicos locais das planilhas de custo. Sim, isso é essencial. Qual o custo? Como? Uma hora, ninguém sabe o que está envolvido de um cálculo. E outro encaminhamento que poderíamos fazer seria a revisão da concessão para a atual empresa, que foi feita no dia 31 de dezembro, foi no último dia do mandato do Pipa Germano, né? Que esperto! Sim, sim. Não foi no dia 30, não foi no dia 31 de dezembro. Eu lembro que foi em 2002, sim, né? Mas, ou seja, uma revisão imediata dessa concessão. Claro. Só para acrescentar o conversa do cooperado aqui, assim, ó, o que a gente paga para andar de ônibus aqui? Tu paga mais do que um litro de diesel para ir para o mesmo lugar onde que 20 pessoas estão indo. Né? Um exemplo, eu gosto de participar de grupos assim, porque realmente eu também sou rodado, eu gosto de viajar, gosto de conhecer. Panamá, minha terra natal. Até eu sair de lá, a passagem de ônibus era 15 centavos de dólar. Realmente, o sistema era precário, só que ele era individual, não era por empresas. Ou seja, tu tem isso, tu compra, tu mesmo compra teu ônibus, tu mesmo faz, ok, tudo bem, é horrível. Eu admito, é horrível. E eu sei que hoje, 20 anos depois que eu saí lá, subiu 10 centavos a passagem lá. E está todo mundo na rua reclamando. Mas nós aqui falamos mais com um litro de diesel para ir do campo para o outro. Mais um dólar. Pois é, então assim, insisto no mesmo assunto. Represália. Vamos para a rua. Vamos trancar a rua. Vamos parar esses ônibus, não podem andar esses ônibus, as pessoas precisam trabalhar, é verdade, não estão querendo caminhando, porque são muito urgentes. bom, meio mais escrito, mas essa ideia de Jorge, de falar de parar os ônibus, então a gente tentava mais convencer o motorista, o cobrador, e fazer facilidade para ter feito o quinto. Ninguém vai girar a catraca e ter que trabalhar com quartos desse emprego. Então, explorar o despassageiro e não ter uma contenção, não ter uma parada. Eles não ganham o suficiente, ou seja, com toda certeza eles não ganham tudo que a empresa cobra. Não ganhei nem 1%. Escritos? Eu pagava vale transporte para todos os meus funcionários lá na empresa. Para todos os meus funcionários na empresa. Mesmo assim eu pagava caro. Caro demais. Como assim? 130 funcionários. Eu pago vale transporte e estou pagando tão caro assim. Por quê? Estou te garantindo 130 passagens todos os dias, ida e volta. Alguém que não falou ainda? Bom, acho bem legal que esse microfone seja democrático, que qualquer pessoa dos presentes da comunidade possa fazer ouvir a sua voz. Acho bem interessante que as pessoas estarem realmente sensibilizadas com essa luta, mas é fundamental que a gente tire os nossos encaminhamentos aqui, né? A gente já teve um espaço de manhã para a formação, principalmente lá o vídeo do Gregório, né, que falou sobre como funciona a tarifa zero, de como é possível realmente uma tarifa zero, né, mudando assim essa questão de isenção de impostos, e sim de incluindo taxas onde os ricos possam pagar mais pelos serviços essenciais, né? E isso então passa por uma municipalização do transporte público, né? Então, se nós entendemos o transporte público como um bem público, nós queremos que esse bem público seja acessível. Então, com isso, somente através de uma municipalização, né? Então, voltando aqui à questão dos encaminhamentos, a gente tem... Só trabalhando. Esse aqui é o que você paga na capital, mas tem que obrigar no mesmo ônibus que anda aqui. Em Buenos Aires é 30 centavos o ônibus. Se a gente puder aqui, de uma forma bem prática, a gente poder tentar pensar em listar quais são as nossas necessidades, né? Assim como eu já tenho postas aí alguns desses encaminhamentos, que a gente possa pensar também na questão da mobilidade urbana e também nessa questão do transporte. Então, a gente já tem um encaminhamento da revisão da concessão, né, que foi assinada no último dia de um governo, né, sobre a sombra já de um governo, né? Então, que esse crime seja reparado, né? Então, a gente... É bem importante que a gente não pessoalize também essa questão do transporte, porque é bem provável que, no momento em que se abrir a licitação, a gente não conheça o direito dessa mesma empresa poder vencer essa licitação através de uma forma legal. Mas que essa licitação contemple essas nossas necessidades, que é a necessidade de transparência, e que a empresa não utilize de subterfúgios para poder justificar os seus custos. E agora eu vou falar alguns desses subterfúgios que são utilizados. Por exemplo, o terreno onde fica a empresa não é da empresa. O terreno onde fica a empresa é da pessoa física proprietária da empresa. E essa pessoa física, ela aluga o terreno para a sua empresa. Com isso, o custo desse terreno mensal, ele precisa ser pago como um custo da empresa, mas significa lucro para o patrão. No ônibus, esse ônibus que passa na rua, esse ônibus não é da empresa, esse ônibus é do patrão. Ele comprou uma frota de ônibus através de leasing, a pessoa física comprou uma frota de ônibus e ele aluga esses ônibus para a empresa. Então, a empresa, todo mês, nos seus custos, tem que pagar o aluguel desses ônibus. Por isso que tem ônibus novo todo mês. A cada 2 anos e 6 meses tem um ônibus novo. Por quê? Porque que isso justifica o alto valor do aluguel mensal desses ônibus. Isso significa lado para o patrão, pessoa física. Então, quando se abrir as planilhas de custos, a gente vai ver lá que um carro, né, um ônibus, ele é alugado. O terreno é alugado. O combustível é comprado de um posto de combustível, que casualmente fica dentro do pátio da empresa. Então, gente, não adianta abrir as planilhas dos custos. É fundamental a gente abrir a planilha do lucro do patrão. Monopólio. Por favor. Ah, não, é para a senhora. Por favor, depois você perguntou, é para... Tu só chegou no assunto que eu tava querendo levantar a mão ali, e eu só simplesmente assim, ó, tu falou do assunto, e eu levantei a mão porque eu vou dar um exemplo. Pavanato, empresa... de Cachoeira, patrão, muito gente fina, muito amigo meu, muito todo. Tá gravando aí, Jorge. Pode gravar. O que acontece? O homem tem que andar o ônibus escondido nas beiradas da cidade. Por quê? Porque Nossa Senhora das Graças tem um monopólio. Alguém deu um monopólio para Nossa Senhora das Graças. Esse é outro assunto importante. Por que que uma empresa como o Pavanato, que tem o interesse de ajudar o povo, não pode estar na cidade? Ele não pode, só não pode. Aí tem coisa para corrigir. Eu fico me questionando a questão da abertura da licitação, porque a gente sabe que lá nesse dia 30 de dezembro, o tal prefeito, ele fez uma lei, um projeto de lei que a empresa de ônibus ficaria 30 anos no comando do transporte público, e se abrisse licitação antes desse tempo, a prefeitura tem que pagar, gente, milhões de multa, 26 milhões de multa para essa empresa. Então, a gente já paga o transporte, nós vamos ter que pagar mais uma multa para essa família, que não faz nem... Eles não têm capacidade nem de saber qual é a rota dos ônibus, quanto eles gastam de gasolina para a rota. Outra discussão totalmente diferente da empresa aí. São famílias aqui em Cachoeira. São várias questões que a gente tem que começar a analisar, né? Porque... E aí, quem é que vai pagar essa multa? Somos nós. Nós vamos ter que pagar essa multa, além de tudo que a gente já paga para essa família. 8 famílias em Cachoeira, 4 milionárias, 4 que se fazem de milionários. Isso aí é oligopólio. Tá tudo ferrado aqui. Temos mais inscrições? Não? Não? Então... Eu preciso ter mais encaminhamento, que é acessibilidade universal aos órgãos públicos para as pessoas com deficiência. Porque é inadmissível que uma pessoa que já está cometida ali de uma cadeira de rodas, ela tenha que parar na frente de um banco, parar na frente de um órgão público para pedir para alguém instalar uma rampa de acesso, e ainda tem que pedir para alguém empurrar ela para dentro do espaço que é público. Então, o acesso universal a um prédio público, ele deveria ser garantido já justamente no momento em que esse órgão público receber a BITS. A gente sabe que em muitos municípios os órgãos públicos são isentos de alvará, né? Mas o habite é necessário. Recentemente, no Aguaral, um grande aglomerado de mídia, na esquina ali da 15 de novembro, que esse prédio só tem escada, ele não tem elevador e ele não tem rampa. E hoje, faz parte das leis do município que qualquer novo prédio, ele tenha o acesso garantido ao cadeirante. E quando a gente está falando aqui da pessoa com deficiência, não é só o cadeirante, né? Então, mas esse é o exemplo mais gritante, né? Onde a pessoa, para poder entrar na Câmara de Vereadores, ela precisa ir lá, pedir para alguém instalar a rampa e empurrar. E para voltar, que não é uma montanha-russa, porque o ângulo dessa rampa, ela não permite a autonomia da pessoa. É vergonhoso você ver uma pessoa da nossa sociedade que quer participar como cidadão, indo lá nos trabalhões, indo lá na sessão da Câmara dos Vereadores, querendo ir lá acompanhar o trabalho dos seus representantes, e tem que passar por uma montanha-russa, onde quando ela está saindo de lá, ela desce pela rampa e precisam três pessoas para segurar a cadeira de rodas. Isso é um absurdo. Uma Câmara de Vereadores que está caindo aos pedaços, que é segurada com um pau, que falta projeto e não falta dinheiro. Mas o problema é o recheio daquela câmera, não é... Faz parte. O recheio foram essas pessoas que estão aqui que votaram lá. Então, é fundamental a gente garantir esse acesso. Então, eu peço aí para colocar como encaminhamento esse direito. E mais do que direitos, né? É uma necessidade. E quando a gente entende que as necessidades, as nossas necessidades, são os nossos direitos, ninguém tem o direito de condicionar os nossos direitos. Fazer o que, né? Ping-pong. Na verdade, assim, eu estou mencionando um assunto que para mim foi um interesse. Eu gosto muito desse observador. Então, no dia, acho que foi no último dia do protesto aqui em Cachoeira, teve um protesto tarde dos aposentados, direto na Câmara, onde a gente teve um legítimo e grandioso discurso do presidente da Câmara, chamando, dizendo para o governo, as portas estavam ali abertas, vocês podem vir quando quiser, mas estava ali. Acho que eram 100 pessoas que estavam ali na frente, furioso, e as portas estavam fechadas, o cara estava falando que as portas estavam abertas. Né? Então a gente precisa de geral, critério. O que a gente espera do vereador? O vereador é o representante do povo. A gente não quer ter que ir para a Câmara de Vereadores reclamar. É eles que estão fazendo isso para nós, supostamente. Então, o critério, ultimamente, a gente, eu acho que ou nós paramos todos de votar, ou mandamos todo mundo tomar no... Que você vai, então... Quem fala aqui? Não, eu vou parar aqui. Tá. Vamos lá, gente. Só para deixar isso, não era uma sala. Transporte público. Não me ouvindo a parte do passe livre. Não sou a favor. Porque não sou a favor do passe livre. Quando a gente está com uma empresa privada trabalhando, a gente tem que levantar a exceção da pessoa pagar para ela supostamente para ela exercer. Mas essa pessoa não é isso. Ela está cobrando de nós e ela está exercendo por um monopólio que foi concedido pelo governo. Então, o que, que a gente precisa? Mudar isso. Por quê? Porque todos os nossos contribuintes, a gente está pagando isso. Paga na hora que a gente fuma, na hora que a gente vai para o mundo, na hora que a gente come, na hora que a gente for pobre. Toda hora a gente está pagando isso. Por que, que a gente continua a ter que pagar o sistema de transporte? Mas então, por que você é contra o passe livre? Então, eu não estou entendendo. Eu sou contra o passe livre. Para o fato do passe livre, eu não gosto contrário. Eu sou, como eu te falei antes, marxista. Eu sou a favor de quadra pelo adicional do governo. Por que, que o governo tem que privatizar todas as empresas, sabendo que não vai ter controle no governo? Sim, mas aí, então, eu não entendi por que, que tu é contra o passe livre. Por quê? Porque o governo não está falando. O governo não está falando, eles estão falando de nós. O governo está. O que a gente. O governo tinha de nós, tu acha que eles usam para isso? Eles usam para o seu bolso. Eles não estão pagando a empresa, eles só ganham o monopólio, eles estão falando que dá a vontade. E Então, tu não acha que a gente está aqui justamente para isso, para pautar? Queremos a municipalização do transporte, queremos o transporte... Isso aí, agora a gente está falando diferente. Então, tira a demanda da empresa privada. Tira a demanda da empresa privada. A gente não pode sentir também da... elas fazem isso aí, por quê? Por que a gente não pode exigir eles? Porque eles não são governo. Eles são manipuladores do governo. Todo mundo paga mais para o bolso de alguém, e não é o bolso. Então, eu penso que não tem como a gente se opor ao passe livre, entendeu? A gente tem que se opor a esse regime de concessão. Ah, eu estou falando, é o regime de concessão. Pode parar por aí. É a mesma coisa que essas estradas. Acabaram de baixar os pedágios e as estradas viraram tudo buraco. Então, qual foi a função? O que está saindo mais caro? Tá, mas e aí? Como é que a gente põe isso no papel, Jorge? Eu sou marxista, cara. É complicado, você chama de socialista e comunista. Cara, isso é? Pra mim é só um nome, como qualquer outro. Pois é, pra mim, o primeiro que você vai saber é o grupo dos outros daqui da Cachoeira. Legal, mas isso não é um encaminhamento, né? Como é que a gente pode pautar? Se tu falar no teu coração, tu sabe o que é. Não, eu sei que é, Jorge. Tira o degrau. Não era um encaminhamento, era uma observação, né? Tu sabe o que é? É assim, tu tirar Tischler, tu tirar esse, tu tirar o outro. O San Martín gosta de falar muito no jornal. E fala coisas que até é verdade, o San Martín. E eu gosto do San Martín como uma pessoa. Só que ele é muito politizado, cara. Eu gosto dele como pessoa, cara. Até agora não tenho nada contra ele, assim, tipo. Como pessoa, ele voa. Não sei porque parece meio tarado, mas. É, mediador aqui, ó. Mais alguma. Um encaminhamento bem específico, assim. A gente tem que botar uma questão da fiscalização, né? De aí, ó. Boa. Como a gente já havia debatido anteriormente, a questão da fiscalização do transporte público, que é feito pela própria empresa. Isso é ridículo, isso acontece em Sucupira, isso não existe. A fiscalização tem que ser feita. Se a prefeitura abre uma licitação, então ela tem que fazer uma fiscalização. Ela tem que fazer o horário que passa, as rotas que fazem, se tem toda uma prestação de contas ou planilhas, tem que saber. Tu tem que saber se contempla isso tudo. Então, a própria empresa se fiscalizar, ela vai se multar, ela vai se punir. Eu não acredito nisso. Então, eu acredito que os órgãos públicos tenham que fazer essa fiscalização e multar, cara. Multa. Não sei como é que vai funcionar, isso é uma coisa que tem que se pensar agora. Tu deixar a fiscalização nas mãos da própria empresa, pra mim, tá muito mal. Teoricamente, não tá na mesma empresa, né? Tu tens fiscais aqui, só que não sei por que eles estão sendo pagos. Não tem fiscal pra... Tem gasto? Não. Com a empresa. Mas não tem gasto? Não. Como não? Fiscal de trânsito, tinha que cuidar disso aí também. Tinha, mas não é a função dele. Tinha, mas não é a função dele. Mas, não, como não? Deveria sim. O que os caras fazem hoje? Se um cara tem uma bola no meio fio amarelo, cara? Tem um encaminhamento aqui que é sobre os ônibus interdistritais. É uma palavra bem difícil, mas é assim. Existe uma localidade em Cachoeira chamada Taguarão. Essa localidade, ela fica numa área rural onde o ônibus interdistrital, Pavanato, esses outros ônibus, essas empresas, teoricamente, ou seja, dentro do contrato que foi assinado junto com a prefeitura, deveriam estar passando nesse trajeto contemplando essa localidade chamada Taboão. Então, o contrato que foi assinado com a prefeitura não está sendo cumprido, porque simplesmente essa localidade é estrada de chão. No ônibus está passando somente onde tem o asfalto. Então não está, exatamente, então não está sendo cumprido o contrato original da contratação. E não existe nenhuma emenda, não existe nenhum projeto, não existe nenhuma porta que autorize essa empresa a desviar o seu projeto e não atender essa localidade. As pessoas que moram nessa localidade do trabalho, elas precisam caminhar 4 quilômetros para acessar o transporte público. Seja o transporte público no Rio de São Paulo, seja quanto caminhar até lá o Passo do Moura para poder pegar um micro-ônibus. Então, você está sendo privado do seu direito ao acesso à cidade, porque você precisa caminhar 4 quilômetros para poder pegar um ônibus. Então, se as empresas de ônibus interdistritais cumprissem o que foi contratado, que formulasse um novo contrato, ou então que tivesse alguma carga, ou alguma lei que realmente autorizasse essa modificação, mas que se encontre formas de se contemplar as modalidades do nosso interior, que é muito grande, e quem aqui não tem um pai, mãe, parente que mora no interior, sabe o quão difícil é ele chegar até lá. E sabe também o quão grande é o nosso interior de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul foi o primeiro município a ser emancipado no nosso estado. Sobradinho, enfim, diversas cidades surgiram a partir de Cachoeira. E as nossas localidades rurais são muito grandes, muito extensas, com estradas na sua grande maioria de chão. E aí, quando você tem um transporte público que deveria contemplar essa população não está sendo contemplada porque o patrão decidiu passar somente pelo asfalto. Então, eu peço esse encaminhamento, essa diretriz, para que esse contrato seja realmente cumprido. Mas você vai para a bola, Eu tinha um relacionamento com pessoas assim, porque eu precisava realmente transporte para os funcionários. O que acontece? O nosso governo não paga eles, mas eles mesmo assim eles dão um jeito de pagar uma roda satisfatória para poder sustentar e manter o movimento dos seus veículos. Mas eles não estão sendo pagos, tem dívidas de 2 anos do governo para as empresas. Então, assim, isso é um problema da empresa. Exatamente, eles dão um jeito de contornar. Então, o que, que a gente tem que lembrar? Que o governo seja feito com seus compromissos. Ótimo. Bota aí o encaminhamento, então. Encaminhamento é que o governo municipal cumpra com seus compromissos. Começando com a COP, aquela lei, cara, não tem mais. Peraí, vamos tirar esse encaminhamento. Cumpra com seus compromissos junto com as empresas de transporte interdistrital. Licitações, né, cara? Tem que cumprir aqui. E sei lá, eu que quero ter que cumprir, mas que paga isso aí, gente. Enfim. Pô, tu entra numa licitação, tu oferecer um serviço e não é pago, ninguém vai fazer o serviço. Vou trazer um exemplo que a gente tem na cidade de Bagé, onde o governo municipal abriu licitação, uma certa empresa A ganhou, né? Empresa A que tá ganhando assim daqui. A empresa ganhou, mas entre alguns acordos que eles fizeram com a empresa de ônibus, que eu achei até bacana, que a gente poderia tomar como exemplo, não sei quem é que pode fazer isso, é de, em Bagé também a gente tem um grande número de pessoas que usam a bicicleta para trabalhar, e nós tínhamos muitos casos de atropelamento dessas pessoas através do ônibus, né? Então, o que foi acordado em Bagé? Que os motoristas das empresas de ônibus, que eles faziam escalas, que eles iam pedalando, eles pedalavam, e o outro motorista, né, enfim, não sabia quem estava pedalando, e o motorista estava pedalando, se viu o risco que é pedalar na cidade. Para quem usa diariamente a bicicleta como transporte, isso foi um acordo feito, né, entre a empresa e o poder público. Não sei se a gente pode tirar como encaminhamento, mas seria um grande exemplo. Inclusive, eu tive um trauma de pedalar, estava vendo no início do ano trabalhar ser um encaminhamento que a gente, não sei, dialogar com quem, né? O encaminhamento é pedir por um curso de formação dos motoristas profissionais para lidar com os ciclistas da cidade. E aí, quando a gente fala... Na prática, só que aí, quando a gente... Vendo na pele, tu sabe. Quando a gente fala em motoristas profissionais, é importante a gente lembrar que o motorista de ônibus, o motorista de táxi, que é em alta velocidade na nossa cidade, e adora tirar uma fila de ciclista. Né? O próprio motorista da prefeitura. Os motoristas dos órgãos públicos e os motoristas das empresas também, né? Então, os motoristas profissionais. E aí, com isso, a gente engloba um monte de gente. Teoricamente, ainda mais repetir pela minha experiência, isso que está acontecendo com a cachoeira é um problema, não digo exclusivo da cachoeira, mas aqui na minha região é exclusivo da cachoeira. Em Venâncio, eu estou na rua, tu não vê os motoristas de ônibus fazendo o que fazem aqui, tu não vê certos motoristas fazendo o que está sendo feito aqui, né? Tu não vê ciclistas fazendo o que está fazendo com a ciclista, entende? Eu já tive que dizer quantas vezes um ciclista na calçada, mas... Eu entendo, mas não tem lugar aonde andar, eu entendo. Mas é toda uma corrente, né? Onde que afeta primeiro o pedestre, está tudo acabado. Primeiro por quê? Porque eu como pedestre, eu não tenho bicicleta, não tenho auto, não tenho nada. Eu tenho todo o direito. E eu vou ferrar. Com tudo. Então, o que a gente precisa fazer? Conscientizar as pessoas. Saber que os monopólios nas autoescolas têm que acabar. Tu não pode ter uma única autoescola em cidade. Né? Venâncio tem um luxo de duas. Por quê? Porque antes de entrar a lei, já estavam instaladas duas escolas. Então, pronto, Venâncio ficou com duas autoescolas. Mas é impossível. Não tem cabimento numa cidade com 90 mil viventes ter uma única autoescola. Outra coisa, como assim? Tudo bem, tu tá ensinando o motorista a andar, tudo bem, mas esses preços para andar é muita coisa que a gente tem que atingir. Hoje, alguns não gostaram que eu falei, mas eu tenho que falar, entrou ali, descendo, não sei o nome daquele rolo, mas na rua da Sul, assim, quebrada esquerda, andando mesmo, quebrada esquerda, para entrar na sete, um caminhão de colchões, daqueles gigantes, bate numa árvore, o galho não quebra onde que ele bate, bate, e o galho quebra 5 metros depois, e cai em cima do corolla, cai em uma casa, quase cai em cima dos colestres. Quando eu vi essa criatura que estava andando nos ônibus, parecia as idades dela. E não sabia onde colocar as mãos e tudo que ele fez, colocando só para atingir o olho. Entende? Então, por que a gente não pagar tão caro a autoescola se a gente não tem a fiscalização correta? Por que um caminhão de esses tem que passar em 7 sistemas, quando 7 sistemas nem precisava ter automóvel? E é a única rua que tem automóvel na cidade. Calçadão! É um caminhamento. 100%. Calçadão! Faz aí, já foi mencionado, então, assim, a gente viajando por alguns lugares aqui na América Latina, no Brasil, esses espaços de maior circulação, as ruas mais antigas, com o tempo, serem estreitas, com ter um passeio também, com uma área reduzida. E isso já é uma discussão que achou por tempos, né? Que devido à pressão dos comerciantes, né? Mas nós também podemos fazer nossa pressão, né, para que ela seja transformada num calçadão. Da esquina da. Calçadão dá mais lucro, as pessoas param, decidem. Ali na sede tu não pode fazer nada. Eles não entendem que dá mais lucro, né? Justamente. Não, é tudo. Eles pensam que é o contrário, né, tu? Calçadão é encaminhamento. Tá. Calçadão é encaminhamento mesmo. Projeto de implementação de um calçadão na sede de setembro. Não, o mais triste é todo ali, fora do microfone ali, é que o caminhão parou ali. Então os carros faziam assim, nha. Eu queria passar pelas 7 de porra, cara, mas pelas 7 eu trouxe pra tudo. Isso, assim, de um espaço. Ah, não dá, cara, não dá pra cortar. ruas de lazer aos domingos, né? Fechar uma estação aos domingos. Vocês pararam com a chaleira da sede também? Mas a sede tem que ser fechada desde a Brasília até o Barrinho Sul. Mas cara, faz um calçadão. Calçadão de São Paulo. Por favor. Melhor lugar aí, bota mais 30 cachorro quente ali. Diz que já tinha, não sei, nunca vi. Mas diz que já tinha um monte de cachorro quente ali na Praça do Impasse, não sei. Eles cortaram, deixaram só três pontos ali, quatro. Mas a gente tenta tirar eles. É. Hã? A gente tenta tirar eles. Os pontos? De cachorro? Ai, coitadinho. Pessoal, mais algum encaminhamento pontual pra gente colocar na nossa carta? O governo de Cachoeira gosta de um fim de manhã, não entendi muito direito isso aí, posso me terminar de um lado para o outro, sendo que eu acho que é mais um monopólio do próprio governo. Não sei por que ele está atacando. Que eu acho que o governo está atacando o Jornal do Povo, sendo que o Jornal do Povo é mais um monopólio do governo. É mais uma concessão que o governo já fez aqui. O Jornal do Povo não gosta. Eu vou embora, fazer acontecer o que estamos fazendo, não está fazendo. isso aí não é mobilidade urbana, né? É mobilidade urbana quando? Quando um cara é assaltado só para roubar o celular, cara. Isso é segurança pública. Não, imobilidade? Tu não pode caminhar na rua a qualquer hora da tua cidade? Não, mas aí. Não, imobilidade. Eu não posso sair a certo horário da noite porque eu vou ser roubado. Não, eu vou fazer um ótimo fala aqui e vou fazer um ótimo encaminhamento. Prometo. Que é o seguinte, para as pessoas que já utilizam a bicicleta como modal de transporte, é fundamental que a gente tenha espaços públicos para poder estacionar adequadamente as bicicletas. Então a gente precisa de passivo de bicicletário público urgentemente nessa cidade. A gente vê lá uma quantidade de pequenos comércios que colocam ali aquele bicicletário árabe, como a gente chama, né? Um bicicletário que você põe na roda da frente ou na roda de trás e que importa a área da ponta da bicicleta, né? Mas pelo menos já está ali. Então existem alguns comércios que já têm esse bicicletário. A gente tem um passivo público instalado na Praça José Bonifácio, onde infelizmente os ciclistas cabrões não acorrentam suas bicicletas lá porque ficam com medinho de que os brothers ali da praça possam levar as suas bicicletas. Isso não acontece, Deixa eu só continuar aqui, por favor. Eu estou usando a minha palavra aqui e você pode se inscrever e usar a sua. Na frente do Bradesco, diversas pessoas estacionam a bicicleta e prendem a bicicleta no poste. Por que a gente não tem um palácio público naquela região? Na frente da biblioteca pública municipal, já foram roubadas duas bicicletas no corredor ali do lado dos alunos do ateliê público. Né? Então, o sujeito vai lá para estudar, vai lá para adquirir cultura, vai lá para fazer uma consulta escolar, deixa sua bicicleta no corredor ali do lado e é furtado. Né? Então, eu peço que seja colocado um encaminhamento de bicicletários e paraciclos públicos imediatamente, porque o custo é muito baixo e só exige boa vontade política. A gente sabe que já tem um encaminhamento na Câmara de Vereadores com instalação desse bicicletário ali na frente da Biblioteca Pública. Espera um pouquinho, por favor. Mas que não fique confinado somente aos espaços da grande proteção, porque somente essa cultura necessidade, somente as pessoas que vão até a biblioteca pública, que vão até o ateliê municipal, são pessoas que vivem em alta burguesia e que vão lá para tomar um chá. A gente precisa estacionar as bicicletas na frente da lotérica, na frente do banco, na frente das escolas. Sim, mas eu estou falando agora, então depois você se inscreve e fala. Então que a gente possa ter essas bicicletas, possam ser estacionadas em diversos locais da nossa cidade. As nossas praças têm espaço suficiente, a Praça Almirante tem espaço para colocar para ciclo, já tem projeto encaminhado, o ciclo ativado já enviou o projeto e até hoje não teve nenhum desdobramento. O paraciclo da Praça José Bonifácio, um ciclo ativado colocou com recursos próprios através de doação e com a ajuda da Secretaria de Obras, que prontamente foi lá e instalou esses paraciclos. Então, com um pouquinho de boa vontade, a gente poderia estar rolando com mais bicicletas nessa cidade. Junto com incentivo a cuidar de 50 do outro. Sim, sim, nas escolas, né? Então, eu acho que nas escolas já seria uma coisa mais individual, né? Eu me pergunto para atravessar uma rua desse tamanho. Mas dá para fazer um trabalho com isso. Rua tão pequenina, a própria Adriana Portillo lá, cara. Eu não senti, cara, não tem como atravessar aquela rua, cara. Lê os encaminhamentos? Hã? Faz a leitura dos encaminhamentos. Só os válidos. Todos são válidos. Até os piores. Até os piores. Não vamos tirar a passe livre como encaminhamento. Não, eu disse que eu sou contra o fato do passe livre enquanto a gente tem uma empresa privada. Tem passe livre substantivo? Eu. O congelamento da parede. Opa. É a mesma coisa. O projeto de implementação do pensador no 7 de setembro dos Espaços de Lazer. Eu. A proposta da família de quase de novo das empresas. Esse é o patrão. O patrão. Aí não adianta, cara. Vai atingir outras famílias que vão em custo reais. A acessibilidade universal. Aí no Vale das Públicas, que passou a sua deficiência. E a fiscalização do transporte pela prefeitura. E manda se for descobrir alguma dos acordos já feitos. A revisão da nossa pele de acordos interdisciplinares, lá que passa no trabalho, que eu estou chegando até lá, que pessoal tem que ficar lá 4 quilômetros, você pode fazer a sessão. Acho que ele tem que revisar, porque não está. A revisão das contas da prefeitura dessas empresas. Fazer só a revisão desse item, de botar o cumprimento do contrato. Da licitação, o contrato da licitação, os ônibus interdisciplinares. O contrato da licitação das empresas interdisciplinares. Isso. E isso aí eu fiquei sabendo de conversa de amigo, não de conversa política. O quadro de formação também para preparação profissional para poder lidar com ciclistas, sejam motoristas de táxi, de ônibus, de transporte, de O guri que eu vi hoje tinha realmente, parecia a menor idade, o guri. Vivendo o caminho daqueles ali, cara. Instalação de paraciclos e bicicletários públicos, principalmente em frente ao meio do Bradesco, a biblioteca municipal, várias escolas também, e a Praça Barato, que é o meu que já tem, as revisões também não se matizam. Tem mais um, tem que parar aquela dívida das lombadas eletrônicas, cara. Tem lugar ali que nem. A dívida das lombadas eletrônicas, cara, tudo esse ali onde está a Renascente, cara. Mal e mal os caras querem parar quando tá na faixa, meu. Poderia ter mais semáforo também, na verdade. Todas as nossas lombadas eletrônicas estão desligadas por falta de pagamento. Tu vai atravessar ali embaixo, naquela descida onde está a Renascente, onde que tinha uma lombada eletrônica, ninguém para, cara, é difícil parar. Isso afeta diretamente o pedestre. Então, o pagamento das dívidas. A revisão do contrato das empresas das lombadas eletrônicas, não pode ser adotado, então não reforçar. Não. Elas não foram pagadas, por isso que não. Por isso. Toda aquela questão da COP, das revisões que foi cancelado, a própria pagamento da COP. Mas é que é. Uma questão muito maior do que mas que a dívida era grande, né, meu? A dívida era grande. Tem contrato, dívida, tu tá recebendo por multa. A gente é a favor dessas lombadas? Não. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Salva muito a vida aquela porra. Tu é a favor que o motorista respeite a faixa. Não. Só que o motorista não vai respeitar nunca a faixa. Tanto assim que hoje tu não tem lombada e não respeita a faixa. Mas aí é uma questão cultural. Então, pois, só que é cultural. Só que se tu não tem como impor as coisas como cultura, tu tem que impor com dinheiro. Eu sou a favor que o motorista pague multa quando faz uma coisa indevida, mas sou a favor que o governo pague a empresa que ele contratou para regular esse serviço. Mas tem locais que tem a lombada, mas não tem a faixa. Mas mesmo assim, cara, uma criança atrás de uma bola, cara, tu acha que uma lombada não pode falar? Pessoal, questão de ordem. Isso é consenso? Sim. É... Ah, não está sendo consenso. É consenso ou não? Não é consenso, correto? Não. Tem, é que a proposta tem que ficar clara. Eu só acho assim, na descida, do quartel, quando tu vai lá para RS ou BR, que seja ali, se atravessa uma criança com uma bola ali, vai ser atropelada mesmo. Quem vai ser atropelada, precisa dar uma bala. Quem sabe a gente pode modificar a redação para pedir assim, ó. Exigimos maior educação dos motoristas e respeito ao Código Brasileiro de Trânsito e aumento da fiscalização para os infratores. Eu estou de acordo, totalmente. Cara, eu não sou a favor do dinheiro de multa ir para a COP, tá ligado? Que não, o dinheiro da multa COP, vai investir o COP na decoração do trânsito. É que é um problema, o problema da COP é qual? A COP é uma instituição privada. Eles estão cobrando seu serviço. Aí que a gente está fazendo outra coisa. Se o governo decidiu contratar eles, quem culpa de quem? É do governo. Não vem culpar uma empresa privada que está tentando ser fazendo caixa de política e fazendo coisa. Ah, bom, o que a gente tem a ver com a empresa e com o governo, amigo? A gente não tem nada a ver. Fiscalização. Eles colocaram seu preço, o governo não pagou e nós não estávamos mais sendo fiscalizados. Quem está sofrendo é o pedestre. Eu não sei, cara. Ali na frente da catedral, no Brasil, tu não conseguia mais atravessar. Ali tinha um pardal eletrônico. Olha a sinaleira, mano, que tu não dá dinheiro para empresário. Jorge, fica bom para você a redação conforme eu sugeri? Exigir o respeito dos motoristas. Com as leis de trânsito e maior rigor e fiscalização dos infratores. Desculpa, vou fugir do assunto, mas o assunto. De novo? Sim, de novo. Mas você aprova essa sugestão? Eu aprovo, portanto, eu aumento o problema com os containers. Quem está fiscalizando os containers? A gente está tendo o quê? Só despesa pública. Eu também não posso aumentar os containers. Pois é o que eu estou falando. Exigindo os motoristas. Mas é para essa fiscalização. Se a gente já entra naquela questão da formação. Opa, que legal. É que aquela específica para bicicleta. Eu acho que essa é válida para tudo, assim, Kel. Eu acho assim, eu sou partidário de uma única coisa. Tu prometeu que tem que cumprir. É? Tá, mas aí. Eu agora aqui tirando outros encaminhamentos, Jorge, sabe? Do tipo, se a prefeitura é canalha e faz contratos e não cumpre, esse é um problema da prefeitura. Sim, e se a empresa se sentiu incomodada, ela entra na justiça e exige que a prefeitura pague a ela. Eu, como cidadão, eu não vou defender empresa nenhuma, eu não vou defender nenhuma. Eu poderia atravessar a faixa que o motorista respeite. Ele não sabe respeitar, ele sabe respeitar um que vai tomar multa, então eu quero que ele tome multa. Eu sou pedestre, sempre fui pedestre. Então, isso não é consenso. Sempre fui, mesmo marxista, sempre fui filho de rico e jamais comprei um carro, cara. Isso jamais não é comprei um carro. Jorge. Bom, o que eu estou te dizendo assim, ó, é simplesmente eu defendo o meu direito ao fato de que tem uma lombada, tu contratou, então paga a porcaria. Tu me contrata pra eu, mas isso não é pra ti, eu vou ver, Jorge. A gente não vai conseguir resolver isso, amigo. Como não? Não! Mas claro que sim! E parece que não estamos aqui. Pra quê? Pro governo pagar o patrão? Não! Pra ele pro governo cometer multa nas pessoas? É pra tudo, pra ele. Eu não quero multa, eu quero um trânsito humano. Eu tô aqui para o governo cumprir o que ele tá me prometendo. E não tá prometendo. E não tá cumprindo o que ele tá me prometendo. É, mas eu acho que as pessoas não estão aqui. Eu vou aqui por isso. A gente está aqui para pressionar e exigir que os caras façam o que está dizendo que vão fazer e não está fazendo nada. Bom, mas aí você marca uma audiência com o prefeito ou vai na Câmara de Vereadores e conversa com eles. Não, o prefeito está bonito comigo. Toda vez que ele me cumprimenta no restaurante, eu esnobo ele. Vai rolar essa redação? É consenso? Para mim é consenso. É consenso. Para mim é consenso. Respeito, maior fiscalização. Eu dirigi o meu código de trânsito. Brasileiro? É. Brasileiro. E um aumento da fiscalização com. É o rigor da fiscalização. E maior rigor da fiscalização dos jornalistas que ficaram em descontentamento com o lugar de trânsito. Só como exemplo, tu vê os carinhas ali da fiscalização do trânsito, estão fazendo o quê? Ficam parados ali na frente da lei, estão fazendo nada. Eles não fazem nada. Mas semáforos é legal, será? Acho que não, cara. Aqui não precisa de semáforo. O que precisa é interditar aquela 7 de setembro, cara. Todo mundo pega aquela rua, velho. Vai pra casa e pega 7. Vai passear, pega 7. Vai fazer nada os domingos, pega 7 30 vezes. Né? É uma questão cultural. Tanto que o calçadão não colou por causa disso, o pessoal gosta da bandinha. Né? Mas é perigoso, cara. Já quase quantas vezes fui atropelado por um carinha que tava bebendo e se de acelerar ali. E eu só não parei pra dar uma surra neles ali, porque tinha com 15, né? Tudo bem. Também não vou escutar. Se fossem dois, até ia. E aí, como é que era esse momento? Tem coisa ali, tem bastante coisa. O livro ali. Tem que fazer uma revisão, dar uma editada. Pessoal! Vou colocar assim. Ô bruxo. Mas é editado, tem que fazer com uma pessoa só. Vou colocar esse encaminhamento ali na carta daí, como é que eu fiz? Isso. Tá, ele encerra aqui no controle. É. Claro, será. Vamos lá.